YJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você, hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro, tá chegando a hora, domingo que vem, faltam poucos dias para todos comparecermos às urnas e elegermos desde deputado estadual até presidente da República, numa eleição que vem sendo marcada por situações inusitadas, inéditas na história republicana brasileira, como até o acidente que prematuramente, em todos os sentidos, até no sentido da campanha eleitoral, eliminou um dos candidatos, que era o candidato Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, e que provocou, com a sua morte, a ascensão da candidata Marina Silva, até então candidata a vice na chapa do PSB, ela virou candidata do PSB. Essa história, na verdade, todos nós estamos acompanhando. E o tema livre desta semana é totalmente dedicado às eleições e seus diversos aspectos. Hoje nós vamos partir do sistema partidário brasileiro para abordar várias questões, como aliás aconteceu ontem também, quando nós tratamos de ética na política e desdobramos isso em diversos aspectos. Está aqui comigo no estúdio o professor de ciência política da PUC aqui do Rio de Janeiro, Ricardo Ismael. Ismael, bom dia. Eu queria que você abrisse o programa situando pra gente essa, como é que é o sistema partidário. As pessoas dizem assim, mas tem tanta sigla, é tanta legenda, é tanto partido, né? Aí falam de partido, de aluguel, de vez em quando vem uma legislação de cláusula de barreira para acabar com os partidos pequenos ou tirar o horário eleitoral dos partidos pequenos, a importância do horário eleitoral gratuito na televisão. Quer dizer, o Brasil inteiro não saberia quem é Levi Fidelix se ele não tivesse um horário gratuito nessa campanha presidencial, apesar de ser um partido mínimo, um partido que não tem qualquer representação mais significativa. Bom dia, Ismael. Bom dia, Golo, prazer estar aqui nesse programa, falando com seus ouvintes, e certamente já cumprimento pela dar esse espaço essa semana para esse tema, que certamente agora que se avizinha o primeiro turno da eleição, julgo que seja importante para os ouvintes eleitores, né? O sistema partidário brasileiro, ele tem uma característica, né? Que nós cientistas políticos dizemos que ele tem uma fragmentação muito grande. Quer dizer, ele é um sistema multipartidário, né? É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem dois partidos, Partido Democrata, Partido Republicano, próprio Reino Unido, Partido Conservador, Partido Trabalhista. Quer dizer, a gente terminou a partir principalmente dos anos 90 fragmentando muito esse sistema partidário. Ali no início dos anos 90, havia um receio de que essa fragmentação, ou seja, essa quantidade grande de partidos no Congresso Nacional, pudesse dificultar a formação de uma maioria estável e, por isso mesmo, poderia trazer problemas na governabilidade. Isso não se confirmou. Quer dizer, apesar de o Congresso ter, eu acho que, aproximadamente 17 partidos com representação no Congresso, a partir do governo Fernando Henrique, os dois mandatos do presidente Lula e agora da presidente Dilma, não houve problemas de formação de maioria na Câmara e no Senado, apesar da fragmentação. Ou seja, se conseguiu estabelecer uma maioria estável e, certamente, em algum momento ou outro, essa base, às vezes, ela racha. Mas, na maioria das votações, estudos mostram que até há uma certa fidelidade da base às propostas do governo. Além disso, o governo tem um instrumento muito poderoso, que é a medida provisória, que termina, de alguma maneira, dando ao executivo uma iniciativa legislativa. Mas voltando ao tema, quer dizer, portanto, nós não temos uma crise de governabilidade em decorrência da fragmentação partidária. Mas o seu ponto é importante, quer dizer, para o eleitor, cria uma confusão, né? Porque quando você chega o processo eleitoral, o eleitor está diante de muitos partidos e aí cada um deles lançando candidatos. Isso torna muitas vezes uma coisa meio complicada na cabeça do eleitor e termina fazendo com que o eleitor muitas vezes adote um padrão personalista, quer dizer, prefira votar em pessoas do que tentar entender qual é o programa do partido, que representa aquelas pessoas que estão ali naquele partido. Quer dizer, essa fragmentação partidária no processo eleitoral, ele gera certamente uma complicação. No caso das eleições majoritárias, quer dizer, da eleição para presidente, da eleição para governador, da eleição para o Senado, que são eleições, no caso do Senado é turno único, se alcançar a maioria simples, basta alcançar a maioria simples para ser eleito, é um turno único. No caso da eleição para presidente e para governador, você pode ter dois turnos desde que ninguém consiga a maioria absoluta no primeiro turno, quer dizer, 50% dos votos válidos mais um. Então, mas eu diria o seguinte, com relação às eleições majoritárias, para presidente, para governador e para o Senado, como são menos candidatos, aí o eleitor, e isso favorece inclusive a cobertura da mídia, porque são menos candidatos, dá para você promover debate, entrevista, dá para de alguma maneira acompanhar a rotina daqueles candidatos durante a campanha. Quer dizer, menos candidatos, dá para o eleitor pelo menos fazer uma comparação, conhecer todos eles minimamente e aí toma a decisão do voto. Mas quando você vai para a eleição proporcional, a propaganda eleitoral na TV é aquele cara que vai lá, fala 10, 15 segundos. A não ser que ele seja puxador de votos, aí tem um pouquinho mais de tempo. Então, para eleição para deputado federal, para eleição para deputado estadual, aí essa fragmentação complica. Porque aí você tem muitos partidos podendo lançar muitos candidatos para federal ou para estadual, de maneira que causa uma enorme confusão. Aí sim, eu acho que o problema do número de partidos causa um problema. Em resumo, para a questão da governabilidade, a fragmentação partidária não tem trazido problema, seja no plano nacional, seja no plano estadual. Agora, para o eleitor, acho que complica nesse processo, principalmente de escolha para as eleições legislativas, para a Câmara de Deputados e para a Assembleia Legislativa. Bem, acabou de chegar aqui também no estúdio a professora de Direito Eleitoral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Vânia Aieta, que é também presidente da Escola Superior de Direito Eleitoral. E eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do que nós falamos no início do programa, para que ela se intere da questão. Nós estamos tratando essa semana inteira, até sexta-feira, das eleições. Não tanto para ficar dizendo ao eleitor o que é que pode, o que é que não pode, tem que levar documento com identidade, porque isso o TSE faz com mais competência e com mais dinheiro do que a gente na televisão, nos meios de comunicação. Mas nós estamos aqui tentando esclarecer vários aspectos dessa realidade político-partidária brasileira, e podemos chegar até, como eu falei antes, para o Ismael aqui, o Ricardo Ismael. A gente começa num tema e acaba se desdobrando, podemos chegar até a crise da representatividade que nós vimos muito flagrantemente nas manifestações de rua no meio do ano passado. Mas o tema principal, a base, o pontapé inicial hoje é o sistema partidário brasileiro, como você pôde acompanhar pelo final da fala do Ismael. Eu queria que você fizesse a sua fala inaugural também, expondo o seu ponto de vista sobre essa questão. Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar nesse debate, né? Tão enriquecedor com o professor Ricardo Ismael. Vejo que o grande problema hoje, né, da crise aí do sistema partidário se dá exatamente por uma fragmentação excessiva, né, dos partidos políticos, motivado por uma falta uma falta de identificação ideológica definida desses partidos. Isso tem uma origem histórica, né, desde, né, da manobra do Golbery, né, em tornar, né, esse pupurri partidário exatamente para fragmentar as frentes oposicionistas já no fim dos anos 70. E com isso o sistema foi pouco a pouco também se degradando. Eu não consigo ver, sinceramente, acho que nenhum eleitor mais atento, né, consegue ver com maior transparência tantas correntes ideológicas assim que pudessem acolher essa enormidade de partidos que a cada momento vão e vão surgindo. O professor Ricardo é cientista político, né? Ele pode, melhor do que todos nós, né? Esclarecer as razões, né? deste grande problema. Eu, como advogada na área eleitoral, o que vejo em nível prático, Luiz, é exatamente o que esses partidos se tornam, né, na prática, né? Balcões de negócios, né, para venda de tempo na televisão, para venda de legendas, uma descaracterização total do que espera-se que seja uma agremiação partidária como depositária das demandas, das esperanças da sociedade. Essa enormidade de partidos não consegue acolher tantas correntes ideológicas, né? Eu acho que a cláusula de barreira, num determinado momento, ela teria uma serventia muito muita importância, exatamente para que nós pudéssemos, né, restringir o número desses partidos e também dar uma outra faceta mais ideologizada a essas agremiações. Por outro lado, partidos que têm uma tradição histórica, mas que são partidos pequenos, foram até os motivadores da obstrução processual da cláusula de barreira quando foi julgada nos tribunais superiores, né? Exatamente dizendo da importância da existência deles, exatamente como um filão ideológico que merecia ser mantido. Mas na minha compreensão, eu acho que você poderia ter partidos que acolhessem tendências partidárias dentro do universo, né, de um partido maior. Então, por exemplo, se você tivesse uma meia dúzia de partidos, 6, 7, 8 partidos no máximo, né? Porque eu não consigo ver da extrema direita à extrema esquerda tantas nuances, né, Luiz, que pudesse acolher, né? Não sei quantos partidos temos hoje, né? Mas mais de 30. Mais de 30, com certeza, né? E a cada dia nascem novas e novas legendas. Agora tem esse novo, né? Aí surgiu esse nome novo. Os nomes agora parecem produtos de marketing, né? Você não tem assim, os nomes são surpreendentes dos partidos. Mas eu penso que, por exemplo, se nós tivéssemos aí num leque de opções ideológicas, né? Vamos dizer aí uns 6, 7, 8 partidos, as nuances ideológicas, as nuances políticas poderiam estar convivendo dentro das agremiações, porque às vezes, ainda que estejamos partindo de um paradigma ideológico, né, não é possível que você não consiga conviver dentro de um partido com um companheiro seu, por exemplo, que tem às vezes uma divergência de nuances, quando na verdade a luta pode ser algo bem maior, né? E hoje você tem realmente as legendas que não têm nenhuma caracterização ideológica, né? Que são verdadeiros balcões de negócio. E agora, uma coisa interessante, né, professor Ricardo, se nós fizéssemos uma análise, eu já fiz isso uma perspectiva até jurídica, desses estatutos partidários, mesmo dos partidos de esquerda, que se colocam como partidos de definição ideológica mais aclarada, nós não vamos ver muita diferença entre esses estatutos, não. Fica todo mundo ali numa linha mapa social-democrata e tal, tirando alguns outros partidos mais radicais, né? Mais radicais. Sinceramente, Luiz, os estatutos são iguaizinhos. Muda só o nome do partido. Muda só o nome do partido, né? E aí, né, a gente não sabe hoje se boa parte desses partidos não servem até em razão aí do fundo partidário, dos benefícios que os partidos recebem, como grandes negócios para oligarquias que se estabelecem ali dentro, entendeu? Na verdade, gerentes desses partidos, que se você botar, né, para submetê-los ao voto, eles não têm voto, né? Tem até um caso ou outro nessas eleições, eu não vou citar nomes, mas o ouvinte é inteligente, vai saber, né, das pessoas que eu estou falando. Às vezes alguns dirigentes partidários que saem candidatos, às vezes até para arrecadar recursos, até porque a sobra dos recursos de campanha pela lei vai para os institutos de pesquisa dos partidos, né, os institutos de estudos partidários de cada agremiação, e você não sabe, né, dentro, né, da estrutura interna desses partidos, né, numa perspectiva interna corporis, quem é que gerencia esses institutos, né, para recolher esses recursos que vieram da campanha. Então é um grande negócio para esses gerentes que administram os partidos. Eu queria só, eu acho que a professora Vânia colocou ótimos pontos aqui, e eu só queria fazer uma complementação. Quer dizer, na verdade, o Brasil tem um sistema fragmentado, quer dizer, um sistema multipartidário, muitos partidos, por três razões principais. Primeiro é porque ele adota o sistema proporcional e dá a oportunidade dos partidos fazerem coligações partidárias, ou seja, o sistema proporcional, diferente, por exemplo, do sistema distrital, ele permite uma representação das minorias, ou, trazendo para o tema aqui, ele permite a sobrevivência dos pequenos partidos. O sistema distrital, se fosse adotado no Brasil, seja o puro, como é o caso dos Estados Unidos, iria afunilar. No caso dos Estados Unidos, são dois partidos. Para um caso distal misto, como é a Alemanha, você teria quatro partidos. Então, na verdade, se você adotar o sistema distrital, você iria reduzir, porque transformaria a eleição, de uma certa maneira, para o deputado federal estadual, num distrito, ou seja, uma eleição direta para o deputado federal. Isso iria reduzir drasticamente o número de partidos. Mas aí há um poder de veto dos pequenos partidos no Congresso para impedir essa transição. Bom, a questão é colocada aqui também, quer dizer, eu acho que há o que eu também, e eu concordaria integralmente, eu acho que nós não nem deveríamos partir para um sistema distrital, que seria uma violência, ou seja, você reduzir o número de partidos de 30, 32 para 2, 4, isso seria uma coisa muito difícil politicamente de fazer, e também não adotaria a proposta de um sistema de lista fechada, com financiamento exclusivamente público, porque essa proposta também é uma proposta que só interessa aos grandes partidos, porque praticamente retiraria a possibilidade dos pequenos partidos de concorrer a eleições majoritárias, por exemplo. Isso significaria o seguinte: o pessoal não pode concorrer à eleição de 2016 aqui no Rio de Janeiro. Isso significa que o PCdoB, por exemplo, lá no Maranhão, agora que está lançando o candidato Flávio Dino, provavelmente não poderia concorrer, porque não teria de como arrecadar, que só é o fundo partidário, e o fundo partidário depende da representação atual na Câmara. Então, vamos esquecer essas duas propostas, que me parecem muito drásticas, ou seja, ela fecharia o sistema em cima dos grandes partidos atuais. Bom, acho que a proposta da professora Vânia é a minha também. Eu acho que a gente poderia voltar a discutir a questão da cláusula de barreira. Porque se não é 5%, como existe em alguns países, você poderia colocar pelo menos um 2, 3%, para que o sujeito tenha pelo menos um mínimo de votos nacionais para poder ter representação no Congresso. Então, essa seria, me parece, uma proposta mais palatável do ponto de vista político. Porque poderia, como eu disse, preservar uma representação, quer dizer, preservaria pequenos partidos como o PCdoB, o PSOL, o PV, que não são esse partido de aluguéis, e aí você teria talvez um sistema partidário aí no máximo com 8, 10 partidos. Bom, acho também que é importante chamar a atenção que o nosso país é um país federativo. Com a questão do sistema proporcional, na verdade, você tem subsistemas partidários estaduais diferentes. Por exemplo, o PSDB não tem força quase nenhuma aqui no Rio, depois enfim, do declínio a partir do fim do governo Marcelo Alencar. Mas o PSDB, a 400 quilômetros daqui, é forte em São Paulo. Quer dizer, se você vai para os estados, você vai perceber que há um sistema partidário diferenciado. E isso fragmenta quando você vai ver as bancadas no Congresso Nacional. Portanto, o que eu acho é o seguinte, veja, do ponto de vista mais concreto, a gente poderia sim encaminhar para não na base de um golpe dos grandes partidos contra os pequenos, porque aí vai matar os partidos de aluguéis e vai matar partidos que estão crescendo, como é o caso do PSOL. Aí, às vezes, há um interesse do grande de obstacular partidos que estão nascendo e nascendo fortes. Ou seja, o PT lá atrás, nos anos 80, era um partido pequeno. foi crescendo porque foi ganhando legitimidade e conseguindo se ampliar a nível nacional. Quer dizer, nenhum partido nasce grande. Então eu acho também que a gente tem que ter um certo cuidado, é o seguinte: a gente não pode fazer uma reforma política drástica que só beneficia os grandes partidos, porque a gente pode ter, talvez estar cometendo um problema maior. É acabar com a possibilidade de renovação política no Brasil. Ou seja, você só pode ser candidato e escolher um dos grandes partidos. E aí, como as cúpulas partidárias controlam, essa ideia das tendências, na prática, é complicado, porque eu estou dizendo, a tendência majoritária, como a gente conhece, né, dentro dos grandes partidos, para falar, ela passa um rolo compressor e não deixa o sujeito se candidatar ou dar poucos recursos para ele. Então, às vezes, a questão é que você tem que fundar um outro partido para poder ter a possibilidade de falar para os eleitores, embora concorde que, do ponto de vista programático, ideológico, às vezes as diferenças não são muito grandes. A verdade é que os partidos políticos no Brasil, em toda a história republicana brasileira, eles não são tantos assim que a gente diga, não, a gente no começo da República a gente tinha 15 partidos, não era assim. O Brasil nunca teve uma quantidade excessiva de partidos, não é? Quer dizer, isso me parece que foi uma deformação que surgiu no vácuo da formação política brasileira, que foi tosada, tolhida durante o período ditatorial, principalmente do 64 para cá. Mas, de toda maneira, mesmo considerando o Estado Novo getulista e a volta do Getúlio, nós tínhamos um trabalhismo que tinha o PTB forte, e você lembrou, Vânia, o Golbery com a estratégia de esvaziar, não deixar o PTB na mão do Brizola quando o Brizola voltou do exílio, e passar para Ivete, e o Brizola ter que criar o seu partido, que era o PDT. E aí a gente vai abrindo o leque para a criação de partidos de uma forma que hoje me parece mais fácil você criar uma agremiação política do que você apresentar uma ação popular, né, no Congresso Nacional. Você precisa de mais assinaturas para você apresentar uma ação do que para você criar um partido. Me permite só uma coisa, veja, houve também uma decisão que inicialmente foi muito importante do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, foi de tentar dizer assim, olha, o mandato pertence ao partido. Ao partido. Para quebrar essa migração partidária oportunista, que o sujeito é eleito por um partido, depois ele vai ver quem foi que ganhou a eleição, ele vai para a base aliada e muda de partido. Essa porta foi fechada, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal flexibilizou quando a criação do PSD do Kassab. O que eu quero dizer é o seguinte: permitiu que, se você criar um novo partido, você pode ter migração para esse novo partido sem perder o mandato. Nesse caso, isso beneficiou o PSD do Kassab, está beneficiando o Solidariedade e está beneficiando o PROS. Ou seja, esse partido, sem ter disputado nenhuma eleição, o PROS tem 40 e tantos deputados federais, o Solidariedade tem uns 20 e poucos e o PROS também 20 e poucos. Isso não poderia ter feito. Ou seja, se o partido quer conquistar cadeiras, ele tem que ir para eleição. Não a partir dessa, ou seja, cria-se um partido e o partido termina se ganhando uma força dentro do Congresso e passa inclusive a negociar cargo, ministério, etc., porque você deixou aberta essa porta da migração para partido novo. Isso não deveria ser fechado. O senhor Ricardo lembrou muito bem a questão, né, da fidelidade partidária e da nova perspectiva do mandato do partido. É uma coisa que eu acho interessante, acho que pode instigar aqui a nossa discussão de hoje. É que toda vez, professor Ricardo, que eles fazem uma boa reforma, eles deixam uma brecha jurídica para que aquela conquista seja descumprida. Cria o atalho, então, cria o atalho. Então, por exemplo, no caso da fidelidade partidária, é um tema até que me agrada muito, foi até minha tese, mas eles criaram uma norma em que haveria quatro possibilidades de perdão, vamos dizer assim, ao infiel. O professor Ricardo lembrou a criação dos novos partidos, né? E que virou a grande brecha dos infiéis. E isso tem sido um estímulo para se criar essas legendas, já tem aí três, né? E a cada dia mais, exatamente para acolher as infidelidades partidárias. Mas ainda tem uma que é mais perversa ainda e que joga nas mãos do Poder Judiciário. E hoje nós vivemos o fenômeno da judicialização da política. Os juízes decidem sem ter legitimidade popular para tomarem determinadas decisões, tudo acabou judicializado. que é a chamada grave discriminação pessoal que o cara sofreria dentro do partido. Só que isso, Luiz, é um termo de textura aberta. O que é grave discriminação pessoal? É uma coisa subjetiva. Pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa para você, e com isso acaba caindo nos braços do relator, né, a decisão se aquele cara merece ou não merece perder o mandato. Então, quer dizer, um mandato às vezes 200, 300 mil pessoas que votaram num sujeito, né, vai ficar na mão da decisão, né, de um relator que vai dizer, não, você vai para o céu ou vai para o inferno. Isso me parece, assim, absurdo, até porque, vamos combinar, né, no que nós estamos assistindo nos dias de hoje, às vezes me causa muito desconforto, né, os políticos, com tudo que muitos mereçam esse tratamento, serem tratados como os grandes inimigos da República, né, como a geni nacional, né, e eu já escutei verdadeiras aberrações, professor Ricardo, até nos tribunais, né, de juiz chegar e dizer assim, era melhor fechar o Congresso, procuradora da República num debate comigo no Congresso Constitucional, Direito Constitucional em São Paulo, dizer que era a favor de fechar o Congresso, coisas assim absurdas, né, que a gente escuta por aí, entendeu? E eu fico pensando, será que é na mão de um juiz que vai decidir se um cara com 200, 300 mil votos pode ser candidato ou não? Eu acredito em outras coisas, a educação política. Eu acho que o eleitor hoje, com o grau de informação cada vez mais pujante, né, e a participação da sociedade muito mais qualitativa, eu acho que pouco a pouco ele vai fazendo uma triagem, né, de qual seria os seus prediletos, né? Eu fico muito desconfortada com algumas decisões, até porque nós sabemos que nos bastidores do judiciário, né, determinados juízes fazem os políticos parecerem bebês recém-nascidos. Também tem muito balcão de negócio por aí, né? Não? Bom, você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro acompanhando o Tema Livre. Nós estamos numa semana dedicada ao processo eleitoral brasileiro. As eleições de domingo são o grande catalisador das atenções. Nós estamos à expectativa do final da campanha eleitoral, do debate final que vai ser amanhã, e mais do que isso, nós estamos vivendo um momento que eu acho que é inédito. Eu abri o programa falando desse, o inusitado dessa campanha. Nós tangenciamos aqui, Ismael, umas questões que eu gostaria de puxar agora para você, inclusive, desenvolver a partir daí. Pela primeira vez eu vejo, nós falamos de criação de partidos, eu estou vendo pela primeira vez uma candidata a presidente da República, que ela seria candidata por um partido que ela estava criando, que seria a Rede Sustentabilidade, que não foi possível se concretizar por causa da Justiça Eleitoral, que não reconheceu muitas das assinaturas apresentadas pedindo, né, o endosso à criação disso. Aí ela migrou para o PSB dentro de um prazo que previa essa migração. E pela fatalidade da morte do candidato a presidente, ela virou candidata a presidente desse PSB, ou seja, ela está numa sucessão de atalhos que a levou a essa situação. Isso é uma coisa que eu considero inédita. Outra é que essa é a sétima eleição que nós estamos vivendo desde 1989, eleição presidencial, e parece que o povo já está lidando com esse processo de uma forma mais madura, ou mais amadurecida, pelo menos. Já não há mais aquele embate que a gente via nas ruas, de apedrejamento do pessoal do Collor pelo pessoal do Brizola ou do Lula, e esse tipo de coisa já não há mais. Mesmo a quantidade de carros com adesivos, com bandeiras partidárias, é bem menor do que nas eleições passadas. E isso nem é por causa de Copa do Mundo, não, porque em 2010 também não foram tantas assim as manifestações. Então, eu gostaria que a gente pegasse daí e tocasse adiante a bola, Ismael. Eu só queria, para fechar, sim, o bloco anterior, é rápido, tá certo? Então, veja, acho que a síntese é o seguinte. Se a gente acabar com as coligações partidárias para as eleições legislativas, deixando que cada partido apresente seus candidatos e o eleitor decida, isso reduz a fragmentação partidária. Se a gente estabelecer uma cláusula de barreira que seja 2%, isso a gente reduz a fragmentação partidária. Se a gente garantir realmente uma fidelidade partidária, ou seja, o mandato pertence ao partido, se por acaso o candidato, o deputado eleito, estadual ou federal, quiser mudar de partido, ele não leva o mandato. Porque, como eu disse, aquela candidatura foi feita vinculada a um partido, senão você desmoraliza os partidos. Então, esses são três aspectos que poderiam ajudar a reduzir o número de partidos. E quarto, é bom que a gente toque rapidamente aqui, que certamente seria outro programa, o marketing político hoje, ele ignora o programa do partido ou ignora a própria legenda do partido. Ele praticamente personaliza a campanha, principalmente em eleições majoritárias. Você desaparece completamente a ideia de você ter um partido que tem um programa que, portanto, há de fato uma excessiva personalização das eleições majoritárias em cima dos candidatos. É como se você estivesse vendendo um produto e vai ganhando a confiança do eleitor e no final você gostou daquele cara. De maneira que os políticos percebem que o capital político é dele, não é nem do partido. Eles mudam, portanto, de partido, porque sabe que aquele recall, aquela coisa toda, está associada a ele. Ele pode fazer isso. O Arruda, lá em Brasília, dizia isso, ele dizia, além de chamar de leizinha a ficha limpa, ele dizia que eu tenho tantos mil votos, 100 mil votos, 300 mil votos, 600 mil votos. Quer dizer, é ele, não é o DEM. Bom, indo para o seu tema e para não tomar muito tempo, ser mais objetivo, de fato você tem aí umas circunstâncias bastante difíceis que a candidata Marina enfrentou aí em pouco mais de um ano. Quer dizer, ela tentou fundar a Rede de Sustentabilidade, não foi possível, tá certo? Vai ainda, talvez mais na frente, fazer o registro definitivo do seu partido, mas aí tinha uma opção de para poder ser candidata a algum cargo eletivo esse ano, um ano antes ela teria que escolher uma legenda partidária. Me parece, inclusive, que ela me parece não, tinha convites de alguns partidos pequenos. E aí ela recusou esse caminho, vamos dizer assim, de pegar um partido pequeno apenas para sair candidata. Porque tinha, acho que o PTN, tinha o PPS, que oferecia a legenda dela. E ela recusou e preferiu entrar no PSB, sabendo que o PSB já tinha um candidato, que era o Eduardo Campos, e mais na frente concordou em ser a vice do Eduardo Campos, mesmo quando as pesquisas dentro da Datafolha mostravam que ela tinha intenção de voto maior. Portanto, ela foi naquela linha de não ser uma líder messiânica. Ela procurou agregar força a um partido que certamente já tem uma tradição, é um partido que é muito antigo no Brasil, que é o PSB, e apoiar, portanto, a candidatura do Eduardo. A tragédia do Eduardo fez com que ela terminasse sendo alçada a candidatura a presidente no dia. O Eduardo morreu dia 13, no dia 20 de agosto. Portanto, teve que colocar uma campanha presidencial de pé em pouquíssimo tempo. Se você se lembra do primeiro programa do horário eleitoral gratuito, o primeiro partido, quem abriu o programa no primeiro dia foi o PSB, e abriu com imagens do Eduardo Campos, porque era o que tinha gravado, não tinha imagem da Marina gravada. O velório foi no domingo, né? Então, de fato, eu diria a você o seguinte, veja, evidentemente que aí já tem várias coisas que a gente poderia conversar, mas sendo bem objetivo, eu acho que há, de fato, na candidatura da Marina, uma circunstância do imponderável. Quer dizer, não se imaginava nunca que um jovem com 48 anos pudesse morrer precocemente agora em plena campanha presidencial, quando na verdade ele era muito conhecido no Nordeste, em Pernambuco. Era agora que ele ganharia visibilidade nacional, provavelmente pensando para 2018. Mas aí as circunstâncias mudam, ela é alçada candidata a presidente e tem que colocar uma campanha presidencial de pé, como eu disse, a partir do dia 20 de agosto. É muito pouco tempo. Agora, é claro que eu estou dizendo a questão das circunstâncias de ter entrado no PSB, porque ela pretendia se candidatar a um cargo eletivo. E naquele momento a opção era clara, era fortalecer a candidatura do Eduardo pelo PSB. Isso mudou em função desse imponderável. Uma outra questão que eu acho que seria do interesse do ouvinte, né, e já muito bem abordada pelo professor Ricardo Ismael, é a questão das coligações. O que eu tenho ouvido das pessoas comuns dizerem o seguinte, Luiz, assim para mim: ai, Vânia, eu queria muito votar no fulano, mas eu tenho medo do meu candidato não chegar lá e eu tá ajudando o Beltrano a se eleger, né? Que às vezes é de um outro partido que não tem nenhuma consonância, nenhuma identidade ideológica. Então, o que que acontece? As coligações, até para que possam, que os partidos possam enfrentar aí a guerra eleitoral, né, com maior competitividade, eles não se preocupam, né, em muitas vezes até se associarem com pessoas com alguma identidade. Então você vê, aí para o Brasil afora, professor Ismael, coligações absolutamente esdrúxulas, né? De partidos assim, absolutamente de ideologias distintas. Então, às vezes, por exemplo, um liberal quer votar, tem medo de estar elegendo um socialista, ou vice-versa, né? Porque eles não pensam, né, nessa questão quando vão fazer as coligações. Eles estão pensando na matemática ali da viabilidade do partido ter mais competitividade, mas o eleitor, ele fica desesperado. Porque ele quer votar, às vezes, num sujeito, mas ele tem medo que possa eleger alguém, né, de um tom político totalmente distinto, né? É engraçado que na eleição passada nós tivemos o fenômeno Tiririca lá em São Paulo, que não queria, nem tinha passado pela cabeça dele entrar para a política. Ele foi procurado pelo partido que ofereceu a legenda e inoculou o vírus da política dele para ele se candidatar, porque ele era um óbvio puxador de votos. E graças às coligações, ele acabou elegendo. E elegeu o Protógenes Queiroz, que era do PDT, que era outra história. Você sabe com quem o Tiririca é do Partido Republicano. Sabe com quem ele estava coligado em 2010? No PT. Com o PT, PDT. Ele tava com o PT. Exatamente. A votação dele ajudou a eleger deputados federais do PT. Certamente aí vai, como a professora falou muito bem. Isso é complicado, porque evidentemente na verdade também são duas agremiações com propostas ideológicas, programáticas bem diferentes. Uma outra coisa também que eu acho interessante é que para o nosso debate são os assuntos de interesse do eleitor. A questão, falam tanto, Luiz, porque o voto distrital como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu, da minha mera observância empírica, assim, das coisas, o que eu vejo, assim, os candidatos com perfil de voto distrital, são aqueles mais clientelistas possíveis, né? Donos de bolsões ali de votos setoriais. O voto de opinião, não importa de que ideologia seja, ele é difuso, né, professor? Exatamente. Uma coisa também que eu queria puxar, já que você falou disso aí, Vânia, é a questão do conteúdo do candidato. Quer dizer, você falou no início, e nós já falamos aqui, do conteúdo ideológico e programático das legendas, que é um conteúdo difuso, que é um conteúdo bem perdido. Nós temos até, por exemplo, no partido que está no poder, nós temos várias tendências dentro desse partido, o que mostra que não só ele gerou o PSOL, como ele convive com outras tendências internas que seriam outros partidos dentro do próprio partido que abriga dentro dessa legenda, o que é uma outra discussão. Todo partido governista, né? Pois é uma outra discussão, porque o Dengo, o antigo PFL, também tinha o PFL do Antônio Carlos e do Marco Maciel, né? Do Bornhausen e de não sei quem, então tinha esse tipo de divisão. Mas esse vazio ideológico, esse vazio político, leva a um empobrecimento da campanha. Eu vejo muito e vejo uma coisa que me chamou a atenção muito de um candidato a deputado estadual em Brasília, que é o deputado distrital lá em Brasília, em que o slogan de campanha dele, a musiquinha, o jingle de campanha, ele diz, é um bom papo, é gente boa, amigo da gente, ouve, sabe ouvir você. Quer dizer, você não tem nenhum conteúdo. É mais um consultor do que um consultor sentimental ou um amigo do que um candidato a representar você, né? Você tocou num ponto que eu acho que é essencial e certamente vou tentar também ser objetivo para responder. A gente sabe que na passagem ali dos 80 para os 90 houve um declínio do discurso ideológico. Quer dizer, o fim da União Soviética, o fim daquela experiência do leste da Europa, fez muitos partidos europeus mudarem até de nome, né, para tentar dizer que não estavam ligados àquela experiência. De alguma maneira, o Partido dos Trabalhadores tinha um discurso classista nos anos 80, ou seja, trabalhador vota trabalhador, né? Não vota. E quando foi eleito em 2002, o Lula tinha como vice um dos grandes empresários, aliás, um dos mais bem-sucedidos empresários de Minas, e um grande político, que é o José de Alencar. Ali era uma chapa capital trabalho, trabalho aliança, na cabeça. Aliança Então, é evidente que o discurso ideológico era mais forte nos anos 80, inclusive no Brasil e no mundo todo. Nos anos 90, ele perde força. O Partido Trabalhista Inglês passou 18 anos fora do poder na Inglaterra. A Margaret Thatcher, quando ele volta ao poder, ali nos anos 90, ele já não era o Partido Trabalhista que perdeu as eleições. Exatamente, do Guinness, exatamente. Então eu diria que perdeu-se essa questão ideológica, deixou de lado, foi deixado um pouco de lado, e muitos partidos caminharam um pouco para esse discurso reformista, social-democrata, de centro-esquerda. Agora, o que você está tocando, eu acho que é um ponto importante, veja, e aí eu sem querer aqui crucificar os marqueteiros, mas os marqueteiros transformaram a eleição, eles muitas vezes despolitizam a eleição. Não é nem tirar a ideologia, é despolitizar completamente. Você não tem debate político, às vezes, porque a questão se passa, às vezes, por um cipó de mentiras que é falado um contra o outro, ou, como você está dizendo aí, você vai começar a pegar, sei lá, o sujeito passeando com um cachorrinho, uma imagem dele, quer dizer, na verdade ele vai estabelecendo uma relação do candidato com o eleitor, que vai estabelecendo relações de confiança que não passam por questões mais políticas substantivas. Empatia. Quer dizer, de alguma maneira, o eleitor vai ganhando uma empatia por aquela pessoa. Enfim, é evidente que tem ainda um conteúdo político quando você fala de propostas, quando você fala de realizações, mas eu estou dizendo, essa frase que você falou do candidato, ela se repete um pouco com outros. A campanha não é mais de tentar defender uma proposta, por isso que às vezes a gente se decepciona tanto, porque é bom que a gente diga aqui, com alto e bom som, estamos na reta final desse primeiro turno, e a eleição para o legislativo, deputado federal e estadual, termina domingo. E muitas vezes as pessoas, seja, elas querem ser a melhor educação básica, que melhora a saúde. Então encontre pessoas que vão defender isso lá. Porque se não, simplesmente pela simpatia, porque o sujeito pagou lá um churrasco do final de semana, isso não é substantivo para a representação. Às vezes o cara sabe pedir voto, né? Sabe pedir o voto na televisão, né? Tem um jeito carinhoso, gentil. Agora eu queria acrescentar uma coisa, Vânia, para você comentar, que eu acho importante. O Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que é o Boni, lançou um livro, e até para promover o livro dele, ele conta que aquele debate de 89, Collor-Lula, foi realmente manipulado. Aquelas pastas que tinha na banqueta em frente ao Collor estavam vazias, não tinham nada, e o Collor batia nas pastas ameaçando o Lula, e o Lula se sentia intimidado e não atacava o Collor. Mas uma coisa que eu achei mais interessante também que ele falou é que quando o Collor chegou na frente dele, ele disse: peraí, isso aí tá muito, esse cara tá muito, muito, muito nerd, né? Não era essa expressão, mas ele tirou a gravata do Collor e botou glicerina simulando suor para que o Collor tivesse um aspecto mais Lula, mais trabalhador e menos empresário, menos almofadinha, entendeu? E isso tudo foi, ele disse: olha, o conteúdo eu não mexi, mexi só na estética, na forma. E é essa coisa que a gente está vendo, a estética. A estética, ela conta muito. Uhum. Eu me lembro, campanha aqui mesmo do estado do Rio, em 94, minha mãe é professora de história, é uma mulher muito observadora, sempre muito engajada aí nos estudos políticos e tal. E eu achei assim, eu nunca me esqueci daquilo, você está me falando agora, eu me lembrei de uma situação. Era Marcelo Alencar com um garotinho na campanha de 94, o segundo turno. Sim. E aí minha mãe chegou e disse assim: e as forças mas naquela oportunidade, até antes dele ver o anjo, né, que teria, né, mudado a vida dele e tal, mas naquela oportunidade, até naquele segundo turno, as forças oposicionistas estavam mais voltadas ali à campanha do Anthony Garotinho. E minha mãe olhou para mim e disse assim: Vânia, ele vai perder a eleição. Ele vai perder a eleição por causa dessa camisa. Aí eu falei: mas como, mãe? O que é isso? Que absurdo. Aí ela disse assim: Vânia, olha aqui a foto dos dois. De um lado, ele estava com uma camisa de manga comprida, professor Ricardo, com uma gravata, sem paletó, que parecia aqueles vendedores de eletrodoméstico em loja, né? Chega ali, né? Todo formalzinho e tal, bababá. E o Marcelo, camisa polo, abertinha assim no peito, coradão de praia, com a cara do Rio. Com a cara do Rio. Então, por exemplo, é aí que entram os marqueteiros, né? Os marqueteiros, eles observam esses detalhes. Às vezes, o candidato mais agressivo pode agradar determinados nichos de pessoas. Você ouve pelos comentários ali do povo comum. Tipo assim, pô, gostei do debate ontem. Fulano arrebentou com todo mundo. Ou então, ah, não vou votar nele não, porque ele é um mal educado, ele agride muito, grosso, o outro é mais sereno. É, né? Então, todo esse layout, né, da apresentação, como você mesmo estava dizendo, é um produto. Agora, que vocês tá sendo acham, vendido, nós estamos caminhando aqui para o final, eu gostaria de lançar essa questão para nós encerrarmos a conversa. Vocês acham que esse marketing político, essa maquiagem desse produto que é o candidato, ainda consegue, e esse discurso relativamente ambíguo e vazio, ainda consegue pegar os eleitores, ou os eleitores estão ficando mais espertos porque nós já estamos na sétima eleição presidencial e também porque as redes sociais estão aí agora entrando com mais força, embora já estivessem na eleição passada, mas agora é que elas estão vivendo um protagonismo, eu diria, nessa comunicação eleitoral, nesse processo eleitoral. O que que vocês acham? Eu vejo a rede social hoje como grande palco da campanha. Você vê até pelos processos. Hoje você não tem processo de placa, de briga de rua, não existe mais isso. Você tem briga na internet, você tem posts, né, que são ofensivos. Toda a arena da briga hoje é virtual. Tiraram até um blog do ar já, né? Que era do Franklin Martins. Eu consegui tirar um outro também na semana passada, também ofensivo, é um candidato. Quer dizer, você. Você conseguiu? Sim, vários advogados. Nossa. É uma briga, entendeu? Toda hora sempre se consegue esse tipo de coisa, né? Porque a arena passou a ser o campo virtual. Fluido, né? O negócio é mais fluido. E é nesse âmbito da internet, da briga das redes sociais, que você tem as pessoas mais engajadas, a opinião mais visualizada e tal. Agora, fora disso, você tem uma grande leva ainda de pessoas tipo gado mesmo, que vão vão ali seguir. Vão na conversa, mesmo. Vão na conversa do marqueteiro, né? Exatamente na venda. Às vezes não é nem o mais bonito, não é nada disso não. Não é uma questão visual. É o cara que é o boa praça, é o amigo. É bem esse caso aí que você está falando de Brasília. É o cara que você pode contar. Não, aquele que você pode contar. Esse ponto que você levantou é importante para a gente dizer o seguinte: a propaganda eleitoral na TV ainda conta muito. É evidente que as redes sociais ganharam, sem dúvida nenhuma, um protagonismo muito grande nessas eleições. Mas, segundo a última PNAD, 50% dos domicílios brasileiros não têm ainda internet banda larga. E é principalmente esses de baixa renda que a propaganda eleitoral na TV atinge, né? A candidata Dilma, que tem quase 12 minutos, e o candidato Pezão aqui no Rio de Janeiro estão sendo muito beneficiados por ter mais tempo na televisão e ter dois marqueteiros brilhantes. Ele subiu, né, professor? Sem dúvida. O Pezão disparou. Sem dúvida, ou seja, você disse, não, mas os eleitores estão mais atentos, estão mais espertos, os marqueteiros também. Porque eles fazem pesquisas qualitativas que eles sabem direitinho o que cada grupo social rejeita ou aprova, etc, etc. E na medida em que eles vão se sofisticando, eles vão, vamos dizer assim, tentando reduzir a rejeição do candidato. Eles vão tentando criar, às vezes, uma propaganda que ataca diretamente o ponto fraco do adversário. Enfim, a propaganda eleitoral na TV é, de fato, um elemento chave para explicar um pouco a liderança hoje que a presidente Dilma tem no nacional e o Pezão tem aqui no estado. É tanto que um colega meu, Jair Nicolau, propôs que deveria haver um limite de 8 minutos, no máximo, teto, pra, né? Um teto. Sim. Por quê? Porque, de fato, quem tenta a reeleição, foi o caso, por exemplo, do Eduardo Paes aqui para a prefeitura em 2010. Era desproporcional o tempo do Eduardo Paes frente ao Freixo. Pois é. TV, como é desproporcional o tempo da presidente Dilma em relação à Marina? Quer dizer, a Marina tem 2 minutos, a presidente tem 11 minutos e meio. E evidentemente, quem está tentando a reeleição, você tem lá ministérios, cargos para poder manter esse tempo grande na televisão. Então eu acho que a proposta dele é interessante, é de tentar estabelecer um teto, porque senão fica extremamente desproporcional. Quando, veja, a propaganda eleitoral na TV, eu não estou falando mais nem aquele horário que é obrigatório, que o cara pode até mudar para a TV a cabo, desligar a televisão e fazer outra coisa, mas eu estou falando dos comerciais. Aqueles comerciais pega qualquer pessoa, porque o cara está assistindo novela, entra no intervalo, pega o comercial. Está assistindo futebol, pega o comercial. Então, esse tempo na televisão, ele é decisivo em campanha majoritária. Agora, eu queria também chamar... Uma coisa desigual, já que ele falou rapidinho dos comerciais, as emissoras, elas são muito tendenciosas na distribuição das inserções. Eu, no outro dia, eu estava vendo televisão, era perto da meia-noite, professor. Aí passaram 3 inserções seguidas de uma determinada coligação, né? Num horário que ninguém mais está vendo. Ninguém está vendo. Tá entendendo? Tudo coladinho. E, né? E coisa... o outro no horário nobre, né? Perto da novela. E uma coisa que jornal. Me chamou a atenção também é que na TV paga por assinatura, pelo menos um canal tem um anúncio em que o telespectador está sentado na frente da televisão vendo um filme e aí de repente vai dizer: interrompemos a nossa programação para o horário eleitoral gratuito, e o cara levanta indignado. E aí o locutorinho off diz assim: aqui não tem esse problema, você assiste o filme. Ou seja, é o esvaziamento proposital, né, com prego furando o pneu desse horário eleitoral, do recado, do discurso no político. Outro dia eu tava no táxi, era uma rádio que disse assim: olha, no horário eleitoral gratuito, você, ouvinte, pode entrar no... Na internet, que nós estamos online, mantendo a nossa programação. Todos fazem isso, nós continuamos, quando vem chegando a Voz do Brasil, isso independentemente do horário eleitoral, de campanha eleitoral, vai chegando às 19 horas, o cara diz, ó, você continua, vem aí a Voz do Brasil, você continua acompanhando nossa programação na internet. O que é legal também, mas no caso da política, da campanha política, sério, eu acho que é um desserviço para essa democracia que a gente tenta construir. Não, para encerrar, gostaria que cada um fizesse um minutinho. Não, quero mais uma vez agradecer aqui o convite, Golo, e parabenizar você por esses programas que estão sendo feitos essa semana, que certamente brindam o ouvinte com discussões aqui, julgo, importantes para reflexão sobre o momento, o processo eleitoral e sobre a política brasileira em geral. Eu terminaria dizendo o seguinte: eu acho que é muito importante, como eu disse anteriormente, que o eleitor, claro, como eu disse, ele tem muitas informações, até porque tem debate, tem programa em horário na televisão, entrevista ao vivo dos candidatos majoritários, candidatos a presidente, candidato a governador e até mesmo ao Senado. Agora, ele precisa se concentrar até domingo, e aí ele tem que ser mais ativo, ele tem que ir atrás de informação, não esperar que a informação chegue, porque não vai chegar, é de tentar escolher bem um deputado federal, um deputado estadual. Agradeço mais uma vez a você a oportunidade. Legal, esse foi o professor Ricardo Ismael, professor da PUC, e agora a Vânia Aieta também, um minutinho. Queria agradecer a oportunidade aqui de participar do teu programa, principalmente pelo diferencial do seu programa, porque outros programas que a gente costuma participar são sempre aqueles debates sobre as normas proibitivas, o que é que tem que proibir, proibir, proibir, está se proibindo tanto que a campanha acabou, não se pode fazer mais nada porque tudo é proibido, o que também é um problema muito sério, né, para a democracia, porque a eleição deixou de ser aquela festa cívica bonita onde toda a população se engajava, né, para se tornar algo, né, que virou apenas palco, né, para as decisões proibitivas do Poder Judiciário. E aqui nós discutimos a boa política, os assuntos realmente que são do interesse do eleitor, do ouvinte, e da mesma forma, né, eu digo para que as pessoas no domingo pensem bem em quem votar, né, porque é um cheque em branco, né, que a gente está passando. Ok, essa foi a professora Vânia Aieta, de Direito Eleitoral da UERJ, presidente da Escola Superior de Direito Eleitoral. Nós ficamos por aqui, bom dia para você, uma boa quarta-feira, amanhã às 10h05, o Tema Livre está de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo.